Mãe Pingo d'Água de Tom Jobim, Quebra Pedra. Trio Madeira Brasil, Dia do Lobo, Corrupião. Sérgio Mendes Trio. Em todos os sons pela Cultura M, Oscar Peterson, de Haroldo Lobo e Niltinho, Tristeza. Oscar Castro Neves e Paul Winter, de Carlos Lira e Ronaldo Boscoli, Se é Tarde, Me Perdoa. E Sérgio Mendes Trio, de Tom Jobim, Vivo Sonhando. A música instrumental do Brasil, na Cultura M. Todos os sons. Thank you. Nós ouvimos Baden Powell de sua autoria na Gafieira do Vidigal. Sebastião Tapajós dele, Samba em Berlim. 10 horas e 30 minutos. Em todos os sons, Adriano Gifone. Hamilson Godoy, de Walter Santos, Ilha Bela. Alberto Rosenblit dele, de Bem com a Vida. E Adriano Gifone, de Danilo Caymmi, do Falcão, O Bem e o Mal. Todos os sons. A música instrumental brasileira e seus melhores músicos. Carlos Malta de Edu Lobo, o Paneguinho e Davi Gank de Hermeto Pascoal, São Jorge, Eliane Elias.